ameaça a remodelar a nossa central de comunicações. A central de comunicações é uma, portanto, é a espinha dorsal e funcional destas estruturas. Tudo passa pela central de comunicações, desde a gestão de saída de viaturas, desde portanto, o atendimento personalizado, efetivamente, das chamadas que vêm do exterior, o encaminhamento para o pessoal que, efetivamente, está a serviço e que está a fazer a primeira intervenção, e a deslocação de meios. Tudo isto é controlado, efetivamente, pela central de comunicações. Houve necessidade, efetivamente, de equiparmos com outros recursos, com recursos mais modernos, com recursos, efetivamente, com outra potencialidade que permita aos nossos operadores ter a vantagem de também melhorarem, efetivamente, a intervenção, quer na sua qualidade de atendimento, e exporem mais rapidamente todos os recursos que sejam necessários na sua intervenção. É? Mas a central vai funcionar no mesmo local ou há alteração do sítio? O espaço é requalificado, vai haver um aumento, efetivamente, desse espaço. Portanto, vai haver uma central totalmente digital, desde as suas comunicações de rádio, desde o atendimento, efetivamente, de chamadas telefónicas e depois o próprio encaminhamento de viaturas, não é? Até a georreferenciação em relação à localização de viaturas e do próprio bombeiro, através da comunicação da rede de rádio do Ciresp. Portanto, vai melhorar essa comunicação. Sim, em todos os aspectos, em todos os aspectos. A obra é feita com essa finalidade, é para melhorar. Iniciaram esses trabalhos quando? Foi, portanto, esse trabalho foi numa altura que não foi favorável, e efetivamente foi na altura do período crítico de combate a incêndios florestais, mas quando houve a janela de oportunidade por parte da direção para poder efetivamente investir nestas obras. Era uma obra que já estava prevista há algum tempo e foi agora consolidada, e está a ser consolidada efetivamente pela parte da direção. Estará concluída quando, ou para quando, a sua entrada em funcionamento? Penso que até ao final deste mês as coisas ficarão concluídas. É uma melhoria, de facto, uma melhoria da noite para o dia em relação ao funcionamento das operações das centrais de comunicações.